poderoso és Deus de vitória. Jesus, tu conheces teu povo por dentro e por fora. Jesus, só tu tens o poder para dar liberdade e mandar embora o mal. O teu nome é poder. É poder, é poder. O teu povo quer ver um milagre agora. É poder, é poder. Toda glória e honra te damos agora. É poder, é poder. Só tu tens o poder para dar liberdade e mandar embora o mal. O teu nome é poder. É poder, é poder. O teu povo quer ver um milagre agora. É poder, é poder. Toda glória e honra te damos é poder, agora. É poder. Só tu tens o poder para dar liberdade e mandar embora o mal. Tu és Deus de vitória, Jesus. Tu conheces teu povo por dentro e por fora, Jesus. Só tu tens o poder para dar liberdade e mandar embora o